Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Obrigado Internet. O meu nome é Fernando Alvim e estou aqui com os meus compinchas, o Nuno Dias. Oi! E reparem na alegria de Pedro Paulos. Pedro Paulos. Então, pessoal, como é que é? Está tudo bacana? Ninguém respondeu ao Pedro Paulos. Hoje também temos a companhia dos Dalva, a banda pop sensação nacional. Apresento-vos os nossos amigos Alex Dalva Teixeira. Oi, olá. E também o Ben Monteiro. Yo. Pronto, é com este entusiasmo seguramente contagiante que estamos a abrir mais uma edição de Obrigado Internet. Eu tenho uma forte paixão pela internet, sendo que o seu disco de estreia, o Bate Que Bate, foi com a certeza o primeiro disco a usar uma hashtag no nome do disco. Tem, inclusivamente, no disco uma música chamada Lugar Estranho, que é dedicada à internet. Esse lugar estranho, sem peso ou tamanho, onde cabe o mundo inteiro. O último single deles, LLS, conta com a participação criativa do Once in Lisboa, considerado pelo Huffington Post como um dos 10 Instagramers mais criativos do mundo. Isto é verdade? É verdade. Bom, a internet é muito importante para a vossa música, presumo. E podemos começar justamente com essa pergunta. Foi a internet? Bem, vocês devem basicamente a vossa carreira, sabem isso, não é? Explica lá. Eu posso explicar. Eu convidei os Dalva para irem à Gulbenkian na cerimónia dos Prémios Novos. Isto foi há pouco mais de 3 meses. Talvez. E a partir daí, todas as instituições os convidaram para irem também. Estamos a falar da Fundação Champalimaud. Bem, eu não apareço nessa foto, é isso? Não, obrigado. Estamos em streaming para a internet. Estamos em Periscope. Sim, e depois foram. Onde é que foram? Foram mais? Fomos à Fundação. Como é que se diz? Champalimaud. Mas não foi só essa, foram ao CCB também. Fomos ao CCB, mas o CCB já estava agendado, amigo. Já toda a gente sabia que íamos ao CCB. Aliás, eu fui dar-vos um abraço no final do vosso concerto. Não fui ver o concerto, mas fui lá dar um abraço. Nós sabemos disso. Tem muito significado. Tem ou não tem significado? Não é? Eu sabia que já não ia chegar a tempo, depois fui lá dar um abraço. Foi sempre simpático da tua parte. Não, mas é engraçado, ele chega: ei, Alex, que anda concerto, foi do cara. Só não vi, na verdade não vi. Mas fui de propósito. É fixe, lá nós curtimos o Betty. Olha, há pouco estávamos a falar de como é que é dar um concerto, o que é que um músico sente antes, depois de cada um, e o que é que. Sei lá, eu próprio passo música, sendo que é muito diferente, mas a situação de estar num palco e teres uma percepção real daquilo que está a acontecer à tua volta e do público à tua frente, tipo, pá, estou fodido, tipo, hoje não vou conseguir fazer nada, ou como é que eu vou dar a volta a isto, não é? Como é que vocês fazem? O que é que vocês pensam? Vocês falam? Que é tipo... Sim, falamos, aliás. Já falamos bastante. O Alex é, nesse aspecto, até bastante transparente, e quando alguma coisa não está muito bem, eu percebo logo. O que é que se passa, puto? E, regra geral, conseguimos dar a volta. E há aquela coisa, se consegues aguentar a primeira, a segunda música, depois a adrenalina entra e parece que é a droga que equilibra tudo. Dói-te a cabeça, passa. Se estás mal disposto, passa. Portanto, é tranquilo. É um bocado assim. Falaste em drogas. Psicotrópicos. Parece que a droga equilibra tudo. Eu perguntei, é isso. Bom, mas a verdade é que as questões que podem surgir. Nuno Dias agora entra na conversa, visto também ser sou o quê? DJ? Que é quando percebes que o pessoal não está a curtir a tua música. Vou à internet. Vou ao Facebook desabafar. Acho que eles não podem fazer isso, mas de certeza que... Não sei. Nunca te aconteceu ninguém responder em tempo real e estar lá? Acho que já nas festas do Music Box. Isso aconteceu. Que o teu filho está lá. Sim, tinham francesas gostosas a mandar-me likes, mas... Não, estou a gozar. Temos de explicar a quem nos ouve que Nuno Dias tinha a projeção do Facebook dele, quando passava som, e melhor as pessoas comentavam e mandavam mensagens. Sim. Melhor VJ. A festa obrigado. Bomba. Obrigado. Espera, eu tenho que confessar, eu tenho bem inveja disso, porque eu lembro na altura, no início, antes de tocarmos no Ótimos Alive, no ano passado, nós estávamos a discutir o que é que seriam as nossas projeções, e eu queria bué que fosse o meu feed do Tumblr. Mas depois o Nuno Dias, ele fez a cena do Facebook. Não estou a dizer que ele criou a ideia. Ele teve a ideia mais. Não, eu não tive a ideia. Ele teve a ideia. Simplesmente fui a cara da ideia. Eu tenho uma tese sobre isso, que é quando há projeções. Salvo raríssimas exceções, projeções de coisas mais ou menos estáticas, por exemplo, fotos, o resultado é péssimo, porque as pessoas tendencialmente, quando estão numa pista de dança, tendem a parar para olhar. Para mas contemplar, quando passas, não é bom, não. Quando tu passas, mas também fica a olhar para ti porque és bonito, não é? Também te acontece sim, isso. Mas olha, isso faz parte. Eu gosto quando, nos nossos concertos, nós temos GIFs que são mais interessantes. Não são mais interessantes. Vocês têm projeções? Sim, nós temos GIFs. Sempre que é possível, temos alguém a fazer isso. E uma das coisas que faz, pá, aí 70% do que aparece são GIFs que nós tiramos do Tumblr. Yeah. Os GIFs que temos há umas semanas atrás. Os GIFs. Portanto, a internet é muito importante. Neste caso, não a internet, mas esta linguagem informática é muito importante para a vossa música, certo? Sim, sem dúvida. Faz parte. Não, é importante para a nossa música porque isso está presente na nossa vida e nós fazemos música sobre coisas que vivemos. Então, se a internet é uma coisa que nós usamos todos os dias, é óbvio que vão haver canções sobre isso. Então, sabes que o futuro da internet passa pelas coisas, todas elas terem internet, não é? Exatamente. É isso que se discute. Não é? Não sei, mas qual pode ter internet, não é? Qualquer coisa pode ter internet. Hoje em dia há carros com Facebook. Estás a pensar em fazer carros em que tu podes ir ao Facebook enquanto estás a conduzir. Eu acho que isso é uma péssima ideia. Mas vai aumentar a taxa de mortalidade. Mas, por exemplo, ir ao WC com Facebook é fixe, não? É assim, toda a gente já vai. Quer dizer, toda a gente já vai. Há aqui uma coisa: esta história de terem proibido as pessoas de falarem ao telemóvel durante a condução, que me parece ser uma iniciativa acertada e uma decisão correta, mas veio dar origem a um hábito que agora é generalizado e que acho que é muito pior, que é as pessoas, como sabem que não podem falar ao telemóvel durante a condução, enviam SMS. Que ainda é pior. Que é muito pior. É mil vezes pior. Supostamente tem que parar o carro, não é? Eu adorava saber. Parar o carro. Eu adorava saber duas coisas na vida. A primeira era saber quantas pessoas é que já morreram. Ou provocaram acidentes de outras pessoas. As vidas do Alvin são estes. Não. Quantas pessoas é que já morreram enviar SMS? São milhares de pessoas que já enviaram. Tags no Facebook, portanto a segunda já aprendeu e a terceira é. Não. A terceira é. Nuno. Imagina, se houvesse esta possibilidade. É uma possibilidade surreal, mas pergunte-se se é verdade ou não. Se houvesse a possibilidade de medirmos com exatidão toda a cerveja que já bebeste na tua vida num tanque. Sim, num tanque. Sim. Estarias disposto a olhar para mim, sinceramente. Não, estarias disposto a este teste, que podia ser embaraçoso para ti. E já agora, este tanque, que medidas é que teria? Seria uma piscina olímpica? Seria um tanque modesto? Já viste? Não era espetacular nós sabermos com uma piscina a quantidade de álcool que já bebemos durante a nossa vida? Seria uma lição. Tu de certeza que veste mais que eu, porque és muito mais velho que eu. Será? Como assim? Como mais velho que tu? Sou novo. Eu só conheço Nuno Dias da internet, mas eu acho que mesmo assim tu ganhavas. Estás a ver? Nuno Dias da internet acaba de vencer. Não sei, isso se calhar tem a ver com a imagem que as pessoas projetam, com a imagem que tu projetas. Toda a gente tira fatos de algo com uma cerveja. Merda. É verdade. Sim, tiram. Acho que não. Tira. Pai, apanha-me sempre em momentos à noite. Já agora, sim, tu continuas a ir correr? Então, não, deixei de correr, meu. Acho que é uma atividade muito estúpida correr no muito meio da cidade. Não é? Ok. Acho mesmo. Mas tinha uma aplicação que contava os metros ou quilómetros que corria. Não, e era sempre ridículo. Tu antes tiravas selfies todo suado. Então todos os dias era uma foto tua, estou a transpirar. Espera, chegaste a correr? Cheguei mesmo? Durante 2 meses, corri em Lisboa. Corria cerca de 40 minutos. Quantos dias por semana? O que é que fez desistir desse hábito? Desistir os joelhos, basicamente. É o que me acontece. Porque é só de ideias e... Há quem diga que a corrida pode fazer mal... Eu já aleijei-me a correr no joelho, mas eu também corri à parvo, então era uma descida extremamente íngreme e eu corri com os calcanhares, então é óbvio que eu fico com o joelho todo rebentado. E eu não tenho resistência nenhuma, eu só consigo correr. Agora já consigo correr 30 minutos no máximo, mas antes só conseguia correr 10 minutos. Então eu em 10 minutos lesionei-me. Isto tipo, é um backstory mais interessante que é. O Alex estava com algum peso. Algum... E eu estava com 90 quilos. E eu andava há dois meses. Estavas com 90 quilos? E eu andava há dois meses a chateá-lo. Tens que fazer uma coisa, tens que correr, nananana. E há um dia que ele, ah, é hoje. Sai de casa tudo equipado, chega a passar 10 minutos tudo. Não vai dar. Então, meu, correr. No dia a seguir tinha o joelho arrebentado. Mas conseguiste emagrecer, entretanto. Consegui, sim. Consegui. Saquei aplicações para o iPhone. O Ben... Aí o que é que isso tem a ver? Peraí, que tem tudo a ver. Espera lá. Consegui, saquei aplicações para o iPhone. Como assim? Vou explicar. Há aplicações dos exercícios em que, tipo, tu fazes exercícios em 10 minutos, em 7 minutos. Pronto, tipo, e há uma que é o 7 Minutes, que foi o Ben que me mostrou. Ah, e tu fazes assim um exercício completo em 7 minutos. É um bocado intenso, mas depois habituas-te e fazes depois... Fazes dois de seguida e perdes peso. Mas pronto, também estou a comer melhor, tipo, cenas. Estou a viver a life. Não, não é só isso. Não é pouco tempo a perder peso, eu acho que a ideia que eu tenho é que tipo 7 minutos é pouco não, tempo. Não, aquilo é um exercício de manutenção, não é para perder peso. Aquilo é de manutenção, é para te mexeres minimamente durante todos os dias. Mas ele depois começou a ter cuidado com a comida, etc. E depois perdeu peso. Eu uso uma rede social que é só para estas cenas, que é uma espécie de Facebook só de lifestyle da saúde. E pá, e aquilo conta o número de passos que tu dás por dia, conta os copos de água, se tu quiseres meter os copos de água que tu bebes, porque tens de beber, sei lá, pelo menos 2 litros de água, então aquilo. Mas isso faz ajuda em quê? São cenas, mas isso também não é um controle. Ajudam-te a mentalizar, dão-te motivação. Mas espera, dão-te motivação, mas também te dão a controlar. Imagina que os teus passos, eles percebem logo, peraí, ele está a fugir do país. Mas olha, Apple... apanhar uma pessoa assim, opa, num programa destes, Apple, se calhar Apple já ele faz vai isso. Fugir do país, ele simplesmente está a tentar emagrecer. Apple já faz isso. Tu, se tens o iPhone... Sim. Sustens o iPhone. E a Google também. Exato, a Google e a Apple, eles têm toda a informação sobre ti. Tudo, tudo. Eles sabem tudo sobre ti. Tu não fazes ideia. Neste momento descobriram que eu... Há uma notícia na net em que dizem que há uma empresa que vai fazer um leak do histórico de porn de toda a gente. Mesmo que tu vejas em incógnito, eles vão fazer um leak. Não, isso não é assim. A tua mãe vai fazer. Não. Eu vou ver Grannies. Essa notícia não é assim tão simples. Eu vou ver Grannies. Eu tenho a certeza que um dia vai acontecer. Sabes o que é que eu acho? Um dia, e isto era uma... Eu até tinha esta ideia, também é uma ideia, não é uma ideia tão original, mas eu acho que isto vai mesmo acontecer. Isto podia ser um filme, que é o dia em que a tua intimidade... Isto é, o Facebook, os nossos e-mails, toda a gente vai ter acesso nesse dia. Não, durante 24 horas. Há um bug. Isso era brutal, e toda a gente vai poder entrar em toda a gente. Isso era brutal. Eu adorava isso. Não, no sentido... toda a gente vai entrar. Mas é verdade, toda a gente... Durante 24 horas há um bug e tu dizes, opa, quero ir ver o que é que o Bill Clinton escrevia. Mail do Clinton, é que está ele. Uhum. E tu tens acesso àquela... Que reproduções é que isto irá ter? Eu acho que isso seria meio inofensivo. Eu penso que o dano grande está nas pessoas que estão mesmo próximas de ti. Exato. E as coisas que fazem. São as únicas que vão estar curiosas o que é que tu andas a fazer. E vice-versa. Né? O problema não é o Bill Clinton, o problema é tipo. Sei lá, a tua namorada, tipo, as raparigas, tua mãe, conversas na internet, a tua prima. E para aí fora. E essas os teus amigos. É verdade, vocês disseram agora, é incrivelmente clarividente. Obrigado por isso. Que é realmente o não já seria. Não queres. Mas eu acho que isto vai acontecer. Isto vai acontecer, a sério. Vai ser uns hackers que vão. Para todos os efeitos, eu acho que aquilo que tu fazes na internet, mesmo no Facebook, vai ficar para sempre na internet. Vai ficar para sempre. É um mito essa coisa de que tu apagas a mensagem e que depois. Há sempre uma forma, há sempre alguém que. Isso fica no teu computador de inúmeras maneiras, mesmo que tu reinstales qualquer coisa, essa informação está sempre no teu disco. E não é preciso seres um grande Chrome de computadores. Por exemplo, eu faço música e às vezes os discos pifam e há algum software para recuperar. Às vezes, se tu formataste um disco externo e tu consegues recuperar até. Sei lá, já tens formatado aquilo umas 2-3 vezes e consegues encontrar essas coisas todas. Já vos aconteceu perderem uma música? Já aconteceu há duas semanas. Aconteceu? Há duas semanas, sim, aquilo deu. Perderam uma música? Sim, tive que fazer quase tudo. E conseguiste? Consegui. Sim, o Ben. Só tinhas as vozes e a bateria. O resto tiveste fazer tudo outra vez. Sim. Acontece. Ficaste com a sensação de que aquilo que fizeste de novo era melhor ou pior do que já estava feito? Não, está tão bom. Havia um outro lado que... Uma outra coisa que pode não soar exatamente igual, mas o grosso está lá e isso é o mais importante. Sim, como mas tu acontece. Percebes, música também é mais fácil de lembrar mais ou menos o que é que tinha feito. Ah pá, não, por exemplo... Nós, mais os timbres é que é difícil. Nós trabalhamos no computador, não. Basicamente, sim. Usamos MIDI no computador e há definições muito específicas que tu fazes e ficam salvas apenas naquela sessão. O fecheiro corrompeu, olha, adeus, fazes outra vez. Como é que se chama a música? Chama-se Ai, não posso dizer, não, meu, que é um single novo. Ah, vá lá. Só vai ser daqui por duas semanas. Isso tem uma história. Podemos dizer. Ah, vá lá. Como é que chama? Só se quiseres. Só se quiseres. Em primeira mão. Mas digam! Não é obrigado. A música chama-se Só se quiseres, não é? Em primeira mão, não há obrigado internet. Está, é, chama-se isto uma caixa no programa. Acabamos de ter agora. Mas olha, é engraçado, nós agora estamos no Periscope e estão a mandar perguntas para ti. Estão a perguntar. Sou qual mais? Perguntem. O que é que eu. Ok, perguntar a ti o que é que tu dizes às raparigas que falam contigo na internet? O que é que Pedro Paulo, olha Pedro uma coisa. É isso, que não, é que sabes, mas sabes quem é que perguntou? Quem? A namorada do. Isso é muito bom. Queres mandar um beijinho para a tua namorada? Manda um beijinho aqui em direto para a minha namorada, tudo bem? Isto demora a aparecer a resposta. E vocês são das bandas que. Pronto, que utilizam melhor as redes sociais novas. Vocês estão no Periscope, estão no Snapchat. Mas estamos. E não há muitas bandas, por exemplo, pelo menos em Portugal, que estejam em todas. Qual é a vantagem de estar no Snapchat? É assim, tu gostas de reality shows? Gostas de. Não sei. Não gostas mesmo? Não. A questão é. Não sei, o Snapchat dá a sensação que as pessoas estão a ver uma espécie de reality show. Eu penso, não, eu penso que o Periscope é muito mais isso. Sim, porque é mais. Mas antigamente não havia Periscope. Sim. Era o mais Snapchat. Nós já não estamos assim tanto no Snapchat, antes estávamos mais. Yeah, agora o Periscope. Agora estamos. Como é que funciona o Periscope? Está a funcionar agora. É um streaming para a internet. É um streaming vídeo. Neste momento as pessoas basicamente estão a ouvir tudo aquilo que... Exato, as pessoas estão a ouvir o podcast antes dele sair. Quantas pessoas é que estão? Só algumas, são poucas. Só algumas, sim. Neste momento já só estão 4, já tiveram mais. Que sucesso está a ser. Não é nada mal. Não foi publicado antes, não é? Não, porque é assim, há uma explicação. O Periscope está ligado ao Twitter. E quantas pessoas em Portugal é que usam o Twitter? Yeah. Poucas. Olha, estão a dizer oi Alvin. Oi. Usam os garotos. Os garotos é que utilizam, não é? Ela está a mandar. É mais miúdos, já. O pessoal mais novo é que usa o Twitter em Portugal. Uhum. Porque isso é verdade. Porque os miúdos também não têm tantas palavras ainda. Não tem muitas palavras. Tem muitas palavras. É isso. Tem a ver com o facto dos pais deles estarem no Facebook. Exatamente. Faz sentido. Os pais, os professores, tipo, toda a gente está no Facebook. O Twitter, de certa forma, é o bairro alto. E o Facebook é o Castro, não é? Eu acho que é mais ao contrário. Acho que o Castro é o novo bairro alto. Não sei. Eu não saio assim tanto, mas o bairro já não é a mesma cena. Não sei. Então, não, o bairro é para os miúdos agora, não é? Eu lembro a primeira vez que fui ao bairro alto e foi o Ben que me levou. Foi? Foi a primeira vez que eu fui na vida. E aquilo, a grande cena. Mas assim que eu comecei a ir para o Castro, man... This is living. Alvin, estão a dizer que... Eu acho que Twitter é Santos. Querem ser como tu. Sério? Verdade? Não façam isso, rapazes. É engano. É umas piscinas de cerveja que Fernando Alvin já ingeriu. É verdade, é verdade. Querem beber piscinas de cerveja. Há uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Agora estava a ter uma ideia. Hoje estava na praia e sempre que eu vou à praia... Estava na praia, mas não estava a fazer praia. Estava na esplanada da praia, ali em Carcavelos. Boa. Na Caprichosa. E a verdade é que estava ali. E sempre que eu vou à praia, ou sempre que passo pela praia... A minha primeira preocupação é perceber se há muitas pessoas na praia e sobretudo, se as pessoas estão na água. Não é? Porque significa que a água está boa, se tiverem muitas. E depois comecei a pensar nisto melhor e de facto é um bocadinho como tu olhas para uma pista de dança, não é? O mar é como se fosse uma pista de dança. Tu olhas para lá, vês se estão pessoas a dançar, não é? Com uma diferença, é? podes fazer xixi e continuar. Na pista de dança verdade, também. Agora, se for festa, para o mar quem faça. Mas hoje estavas com o Pedro Primo Figueiredo, ou não? É que ele também esteve na Caprichosa. Não. Coincidência. Coisas que eu vejo pela internet. Coisas que eu vejo no Instagram. Eu sei quase tudo o que vocês fazem na vida por causa de internet. Sabes só as coisas melhores que nós fazemos na vida. É verdade. Não sabes. Não sei tudo. É melhor. Caso é verdade. Nem toda a gente da tua geração que metem tudo na internet. É. Tu ficas com a ideia que sabes. Sim. A internet, eu tenho noção disso. Mas há uma finíssima linha, não é? A internet é o humble brag. Que é aquelas coisas que queres gabar, mas sim, estás a mostrar que estás a gabar, estás a ver? Só estás tipo. É o gabanço humilde, estás a ver? Tu metes lá, tu só para dizer, estou aqui neste restaurante, está a ser mesmo fixe. Mas parece que é assim, só estás lá. Está a ser mesmo fixe. É uma cena muito mais subconsciente, não é? Propriamente com maldade ou... estás a tentar fazer o brilharete, é só... Eu nunca tirei uma foto de comida. Boa, boa. Nunca tiraste? A minha primeira foto do Instagram é de um gelado que eu comi no... Portanto, eu sou o loser que utiliza uma rede social para... Não, também tiro, eu tirei uma foto de comida. Lembro-me de uma foto de comida que eu tirei. Era mesmo boa, não é? Não, e depois, nos tempos de crise, também não era bom, não era bom sinal, tipo, as pessoas estavam aí... Mostrar aos pobrezinhos que não têm Instagram. Olha, estou a comer isto. Se calhar devias comprar toda a gente com dificuldades. Mas tu fazes comida? Eu, por acaso, faço comida. Faço comida bué fixe, tipo... Sim. Eu faço nunca te convido a fazer comida bué fixe. Olha, se quer uma cena fixe para dinamizar a tua rede social no Facebook, meter fotos dos teus pratos. Aí ias ter exatamente. Miúdas. E depois o pessoal mete não, não estás a dizer, quando é que convidas para jantar? Quando é que desconvidas para jantar? Há aqui uma coisa que é... As miúdas derretem-se. Mas eu tenho um problema, tenho vários, mas um deles é... Eu nem sempre tenho necessidade de comunicar. Talvez por eu ter tantos meios onde eu possa fazer, a rede social não isso é... Isso é normal, não é? Sim, há muitos dias, sei lá, eu estou há 3 ou 4 dias sem dizer nada no Facebook. Sem dizer nada. Como é que é possível? Pá, sim. Não apetece dizer nada. O que é que eu vou dizer? Eu estou numa fase assim também. Agora digo coisas bem genéricas. Então. Mas eu estou a perceber que há um lado... Nós agora... Há muita gente a seguir aquilo que nós fazemos e há muita gente em cima de nós. Eu antes metia tudo o que me apetecia na internet. Eu agora penso 3 vezes antes de escrever um post. Eu acho que isso é um bocado o cuidado que tens de ter com a exposição, não é? Quando chegas a um nível... É assim, eu não vou falar no meu caso, que não é ninguém... Mas sei lá, com a cena da bomba... Eu vou ser muito sincero. A atenção triplicou. Exato. E tens que ter um bocado de cuidado. Não é ter cuidado, eu continuo, se calhar continuo a pensar aquilo que continuava a pensar antigamente. Mas era a tua essência que as pessoas gostavam, se a perderes, não, não é? Não é essência, sei lá, às vezes, sei lá, não tens que contar tudo da tua vida nas redes sociais, aquilo que há bocado estávamos a falar, tens de ter um bocado, resguardar, porque ninguém precisa de saber tudo, não é? Sei lá. Se fores a ver na internet, agora toda a gente tem uma outra a personalidade. É uma coisa completamente que tu queres na internet, porque tens o teu personagem. Toda a gente tem uma personagem na internet, que é a forma como se exprime, a forma como fala na internet, é totalmente diferente de como falam na vida real. As pessoas falam muito do Photoshop, mas o Photoshop também pode ser aquilo que escreves, não é? Pode ter Photoshop. Eu tenho uma questão ainda maior. Por exemplo, eu conheci o Pedro Paulo no MySpace, já há bué de tempo. E no MySpace era muito comum as pessoas terem uma personagem no MySpace. E parece que com o Facebook, com o i5 nem tanto, mas com o Facebook isso deixou de acontecer. Sim, porque o perfil é igual para todos. No exatamente. MySpace, tu mas hoje em dia já tornou um ser possível. Ter essas coisas. Mas a verdade é que eu acho que só é a fronteira que não se repara. Estás a ver? Que fez linhas, não são visíveis como eram no MySpace, tu metias um nome original e essas coisas todas. E agora simplesmente, eu não sou igual à mesma... Não sou da mesma forma como sou na internet. É diferente. Como sou lá, sou. Aliás, mais engraçado, por exemplo, na internet. Aquilo é pensado, não é? Tipo, aquilo que tu pensas bem o que é que vais fazer. E mesmo em redes sociais diferentes, age-se de maneira diferente. Pá, no Twitter eu já tentei, não dá para dizer nada a sério. Ser algo imediato. Ninguém liga. Não há tanta interação como no Facebook. Né? Eu basicamente fiz um erro. Não, mas um erro que Que eu sabia que era um erro, mas era a única forma, que é como eu não vou ao Twitter, liguei o meu Facebook com o Twitter. Ui. Isso é a pior. É a pior coisa que se pode fazer. Mas a verdade é que eu tenho 90 mil seguidores, o que é eu, não é mau. Não tenho que fazer nada. Eu faço a mesma coisa. Tens que gerir as duas redes sociais, porque são conceitos totalmente diferentes. Tens que ligar a tua conta à conta do obrigado internet. Eu dou-te o conselho. Eu faço exatamente a mesma coisa, só que vou ao Twitter. Pronto, vais menos vezes ao Twitter. O segredo é tipo. Mas acho que já nem sei qual é a minha password. A minha é pila pequena. Ok. É verdade. Mas é verdade que eu no outro dia pedi um para logar, tinha fazer uma cena e era mesmo essa password. Mas tem os números para a pessoa. Qual foi a cena mais estranha que já vos aconteceu na internet? Alguma que destaquem? Deixem-me ver. Eu próprio estou a fazer esta pergunta, estou aqui a tentar lembrar-me. Aconteceu-me uma bastante estranha no Snapchat. Não vou. Claro que vou. Então é assim, nós temos um Snapchat, nós temos individuais, mas temos um Dalva. Regra geral, estou lá eu logado. Mas muitas vezes as pessoas não sabem se estão a falar comigo, se estão a falar com o Alex, porque depois aquilo dá para mandar posts privados. Epá, e um dia. Olha, eu não vou dizer o nome. Olha, é uma pessoa. O que é que ele faz? Mandou não vale a pena, não digas. É uma pessoa, olha, toda a gente aqui já ouviu. Toda a gente aqui sabe quem é. Pá, olha, não sei quem mandou-me um snap, deixa-me ver. É pá, é o gajo a fazer sexo oral a um black, meu. E eu fiquei, mas o que é que se passa aqui? Eu, por acaso, a minha história mais estranha. Porque, não estás género. A ver. É uma pessoa que vocês todos, alguns conhecem, outros já todos viram, de certeza. E eu fiquei, mas. Eu fiquei tipo. Eu. Não. Pá, fiquei assim, sem graça. A vantagem do Snapchat. E ele sabe quem eu sou. É que, o Snapchat não grava as fotografias. Não? Sim, sim, eu sei. E se tu tiras print screen, aquilo aparece lá que tira. Yeah. Tu recebes uma mas eu não quis fazer print screen. Eu quis fazer delete from my memory. A mim já pode fazer print screen. Sim. Mas se fazes, o pessoal, se tu fizeres. O autor da publicação recebe uma notificação. E nunca mais te manda coisas dessas. Ah, okay. Mas, a mim aconteceu-me no Mirk, um amigo meu mandou-me uma foto que era ele de lado, capila ereta. Amigo, mas não era aquele amigo de confiança, atenção. Okay. Não era um amigo do. Não era um grande amigão. Mandou aquilo. Não era? Mandou tipo uma fotografia. Só um grande amigão é que pode fazer isso. Não, tal. E ele mandou aquilo e eu abri, eu não sabia o que era, podia ser uma coisa engraçada, uma coisa assim. Uh-huh. E eu abro, olho para a foto. O que é isto? E ele vira-se e eu assim, acho que te enganaste. E ele, epá, apaga isto, pá, apaga isto. Eu confio em ti, estás a ver? Eu confio em ti, eu apagar, apaga isto. Acho. E eu posso dizer que apaguei a foto. E vi para os amigos todos. E não mostrei a mais ninguém e ficou bloqueado. Na minha memória agora está, não é? Neste momento. Mas é muito. Como é que era? Que era grande? Era voluptuoso. Como é que era, Pedro? Era normal. Mas era normal, quantos sentimos é que. Queres usar a linguagem da porta dos fundos? Era veiuda? Era... Não, estava. Eu disse que estava ereta, atenção. Okay. Portanto, estava sempre maior do que é tipo, quando, no dia a dia, não é? Vocês lembram-se da primeira vez que usaram a internet? Não. Essa é uma pergunta muito recorrente. Eu lembro-me. Como foi? Era um amigo meu que estava cá em Portugal, não é português. O pai dele trabalhava para a IBM. Então ele era das poucas pessoas que tinha internet em casa e eles são brasileiros. E ele, você tem que vir à minha casa, vamos para uma coisa que é a internet. Eu, que internet? Que é isso? E ele tentou explicar e eu não percebi. E a internet é uma coisa dessas, que se tentas explicar a alguém que nunca viu, é muito abstrato. E depois quando estás percebes, opa, é um sítio no computador, logo aí é estranho. Mas que é tipo um jogo. Não. E há outras pessoas e consegues falar à distância. Mas falar como? Não, por teclado. Depois pronto, depois vi. Era um chat. Mas era naquela altura tipo IRC, que as pessoas falam com pessoas que não fazem ideia quem são. E eu, mas eu fiquei tipo viciado naquilo. Mas não acham que estamos demasiado dependentes da internet? Sei lá, eu já sinto... Não sei... Sei lá, ir ao telemóvel. Sim, estou um bocado agarrado. É a primeira vez que estou agarrado a alguma coisa. Eu tenho que admitir, houve uma altura, agora já estou melhor, já consigo controlar melhor isso. Mas eu ficava com ansiedade quando eu percebia como o iPhone estava a ficar sem bateria, porque eu ia ficar sem internet. Isto não foi há tanto tempo, então. Não. Mas ficava mesmo com ansiedade. É a diferença geracional. Eu curto o balde. Que fizeste entretanto para isso melhorar? Uma bateria dupla? Não, compraste? Sim, tenho. Mas agora comecei. Não, comecei a. A desligar o 3G. Não consegues? Não, eu estou sempre a comprar aditivos e tenho 4 GB por mês. Não, 4 GB por mês não te chegam? Não me chegam. Não como me chegam. É que é possível? Spotify. Aquele dá tudo na internet. Ah, Spotify. Que aditivos é que tens? Eu tenho um. Podemos dizer marcas e cenas. Epá, eu tenho um tarifário da NOS porque eles ofereceram um iPhone e eu tive de ter um tarifário em troca. Em toda a rede de Quintino, não é? Sim, também exatamente. Tem, sim. E é bué da fixe, só que eu uso bem a internet. Não, mas ele quis um assim mais. Quis assim com 4 GB. Claro. Não sei se são 4 ou 5 GB, só sei que. Tu tens 5 GB. Sim, eu acho que normal é 2, eu tenho 1 GB por mês. E consegue. E consigo. E ele domina a internet. E continuo a gerir a minha rede social impecavelmente. Ele trabalha no escritório. Tu passas eu também no meu trabalho tenho internet. Passo a utilizar as redes sociais, passo a trabalhar no meu. Eu lembro-me de estar a trabalhar na altura. Eu trabalhava numa agência de design gráfico e tu chamaste-me para um thread qualquer teu. E eu disse amigos, e trabalhar, não é? Que é sempre uma ótima coisa. Vocês estavam a discutir bem, não sei o que, chamem o Alex Dalva. Tipo, eu não. Eu, man. Tipo, fala, eu preciso trabalhar. Né? Até o teu pai. Até ah, o teu pois pai foi. O meu pai é uma figura inacreditável na minha rede social. Tal como falámos no episódio anterior. Já agora, como é que vocês controlam essa, essa ligação com pais e mães. Ih, é complicado. É complicado. A minha mãe comenta tudo. A minha também mãe entra num disco dele, não é? Sim. Não, a minha mãe está em tudo. A minha mãe, imagina, pelo menos 3 vezes por mês ou 2 vezes por mês, ela, se for preciso, vai à página da nossa banda e vai lá: ai, meu neguinho, beijinho, não sei o quê, estou orando por vocês, ai, Deus abençoe, não, não, não. E assim não dá. Mas é também fixe, há mães, não? De outros elementos das bandas que fazem. Yeah, a mãe de, a mãe dele faz posts e tega todo o pessoal que toca connosco ao vivo. E sei lá, uma cena assim. Eu tenho um amigo meu que a mãe dele é muito fixe, só que tem um péssimo gosto musical. E vai para a página dele e diz: meu filhinho! E coloca tipo vídeos dos Scorpions. Quem me dera. E ele não sabe o que é que há de fazer, porque está ali numa situação que tipo, é a mãe dele, não é? E não vai insultar a mãe, não é? Sim, e ele não sabe o que é que há de fazer. A minha mãe não curte rock, então. A minha mãe mete gosto em todas as coisas que eu faço, por acaso. Boa, fixe. Até aquelas cenas que fazias para a Vice. Eu... Sim, o meu pai comentou no artigo, há um artigo, que há um vídeo, que eu fui de bicicleta para o Milhões de Festa, e caio de bicicleta. Sim. Eu contei ao telefone ao meu pai, ele assim: ah, isso deve estar engraçado. Eu estava a tentar agarrar-me à carrinha de apoio e caí. Estás a ver? E que, pá, por acaso não me aleijei nada. Mas o vídeo está engraçado. E o meu pai comentou no YouTube a dizer: eu não disse que ia estar muito engraçado. Dias, tens algum episódio? Tenho, que me referir no episódio anterior. Meu pai. Como é que é aquele sonzinho que tu fazes quando eu me repito? Qual? É. Não sei se vocês ouviram, se calhar ouviram. O Alvin tem Alzheimer. Sim. Ele falou muitas vezes. 20 pessoas que nos seguem no podcast disseram que foi a melhor piada desse programa. 20 milhões de pessoas. Calma. Sim. E então, essa, quando o Alvin se repete, eu olho para o Pedro Paulo e nós temos que encontrar um código para o Alvin parar de repetir coisas que já repetiu. Isso é ótimo. E então fazemos assim. Olha, e como é que está a correr? Então, vocês há um ano. Não... Vocês lançaram um disco há quanto tempo? Há um ano e pouco, não é? É um ano e algum. Um ano e quê? Um ou dois meses? Pai? Sim, talvez. Um ano e dois meses são boas likes no Facebook, certeza. Boas likes? Não, mais ou menos. Nós não temos assim tanto. Somos dos posts, não somos os da página. Podemos, acho que é mais. Podemos falar sobre esse assunto. Nós tivemos uma conversa com amigos nossos que trabalham em social media. Eles gerem páginas de Facebook de marcas. Primeiro. Uma das nossas amigas perguntou ao Ben: olha lá, o que é que está a tratar da vossa campanha de marketing online? E não há campanha nenhuma. Tipo, o Ben, tipo, não há campanha nenhuma, não há empresa nenhuma. Nós usamos a net e ponto final. E depois eu percebi que estávamos a fazer a coisa certa quando estamos a ter essa conversa com pessoas que trabalham nisso e dizem que há marcas que têm milhares de likes, mas não têm engagement nenhum. Não têm feedback. Não têm, os posts não têm likes nenhums. Então, até porque o Facebook tem um algoritmo, é assim que se diz? Algoritmo, algoritmo sim. Que distingue a publicidade dos posts interessantes. Então, e até nós, nos nossos posts, já percebemos que há coisas que as pessoas reagem mais e há coisas em que as pessoas não reagem de todo. Por exemplo, já ninguém quer saber das nossas entrevistas. Tipo, já toda a gente sabe... Já, é como tal, nós estamos tão fartos de nos perguntem quais são as nossas influências. Também perguntam sempre uma coisa. Isto não é bom. Este é bom querer saber. Isto é bom querer saber porque é difícil. Isto não é bom para nós, não é? Não queremos ser das entrevistas. Nós estamos excelentes, nós estamos a mudar o panorama dos Dalva em podcast. E depois acaba por ser uma bola de obrigado. Tipo, tens de ter gostos no esposo para continuares a ter gostos, porque senão o Facebook deixa de mostrar às pessoas. É assim, a cena dos gostos é, a nossa manager fez a leitura correta, que é, as pessoas que fazem gostos no nosso Facebook sabem o que é que estão a fazer, não é uma telenovela que ouviram falar, é, as pessoas sabem quem são os Dalva e querem ter novidades dos Dalva. Portanto, são fãs, basicamente. Exatamente, tu tens ali 6 mil likes, mas são 6 mil pessoas que querem que mesmo gostam de saber nós podíamos ter feito aquela coisa clássica que tu fazes publicidade no Facebook e pá, tipo, numa semana ganhas logo tipo assim uns 2 ou 3 mil. No nosso caso foi um falhanço completo. Temos que mas pelo menos na música funciona bem assim. Mas nós até aqui optámos sempre por não fazer isso. Ouçam, estamos quase a fechar o programa. Já? Sim, é verdade. Mas temos ainda algumas coisas para vos perguntar, muito rapidamente. Se tivessem que dizer, cada um de vocês, 3 coisas fixas para as pessoas verem na internet, quais é que seriam? Para as pessoas verem na internet. Vá. 3. Eu digo uma, tu dizes outra e depois. Eu não sei, que é uma cena tão. As últimas 3 cenas fixas que vocês viram nos últimos tempos. Pode ser só um vídeo, pode ser só um post meu no Facebook, por exemplo. Já viram aquele vídeo? É um vídeo que está a ser muito viral, daqueles dois rapazes que bebem cerveja com hélio. Yeah, yeah. Será que aquilo é verdade ou não? Cerveja com hélio? Eu acho que. Com o Hélio Moraes. É verdade, falei agora do Hélio Moraes. Eu tenho que falar da Jéssica Ati, porque ainda não falamos deste programa da Jéssica Ati. É verdade. Agora já, aqui eu marco nos episódios. O que é que se passa com a Jéssica? Eu te disse sempre isso. O que aconteceu desta vez? Nada. Nunca aconteceu nada. Continua a não passar, a passar nada, mas o Nuno Dias continua a ser fã da Jéssica. Então, mas olha, uma cena fixe na internet: sigam a Joana Morgado. É verdade, sigam a Joana Morgado, especialmente na altura dos festivais. Em rede social, na altura dos Oscars, ela faz nos Oscars e sei lá, assim, acontecimentos mediáticos. Ela faz os melhores resumos. Não, festivais, galas no Facebook. Sim, ela faz o melhor. Joana Morgado? Ela faz o melhor live stream. É verdade, é tipo um. São amigos da Joana Morgado? Sim, sim. Joana Morgado, ok. Pode ser uma pessoa que pode ver este programa, não é? E ela é linda, tipo, vale a pena. Nem que seja só para ver as fotos. Tipo. mas não, é boa. Ok, Joana Morgado, é a primeira sugestão, Ben. A Joana Morgado é o wallpaper do meu computador, já agora. É verdade, é verdade. Há uns bons anos. Uou, agora estou muito curioso. Vocês estão a rir de mim agora? Não. Estão a rir de mim. Estás a rir do que ele disse. Ok. Mais. Epá, eu acho que um sítio bom é a página dos Dalva. Eu acho que é um sítio bom para ir. Não. E eu quando estive a pesquisar coisas, vi também que no vosso Tumblr vocês têm as letras todas. Yeah. Que é uma cena fixe. Vocês deviam pôr no Music Match, por exemplo, para ter no Spotify. Ok. Que eu curto. Okay. Eu pessoalmente curto ver no Spotify cortar ali as letras para perceber se estão a falar para o meu coração ou não. Ok, boa. Mas olha, estão a curtir a vida ou não? Mas espera, é mais fácil. O Ben faz uma cena que é. O Ben está a fazer um fanfiction dos Dalva. Isso é espetacular. Em que ele pega em fotos de promos nossas e ele faz uma foto novela, tipo, com as nossas falas em Comic Sans, e cada elemento da banda tem uma cor, tipo, é bem fixe. Isso tem mais likes do que uma entrevista. Mas é verdade. As coisas engraçadas têm mais likes. Eu acho que. Ouçam, contra mim falo, mas não acham que está a haver um excesso, um exagero de talk shows? Eu acho que as pessoas vão começar tipo a ficar tipo este? Sim, eu acho que as pessoas vão começar a ficar cansadas de tanta conversa. Uma das coisas onde eu passo mais tempo ultimamente no que diz respeito à internet são eu mesmo em podcast. Portanto, por um lado, até foi um bem fixe o convite para estarmos aqui. Eu estou completamente rendido a podcast, estou sempre a ouvir. Ouves o quê? Foi-se coisas bem diferentes. Mas sei lá, desde. Um que eu ouço sempre. O telemóvel é mais fácil. Ouço um de um gajo que é o Science Mike, que é um nerd assim gigante e fala de cenas desde física quântica à ciência que está por trás, sei lá, do riso, o que for. Ele fala tudo, as pessoas mandam perguntas e ele fala sobre tudo. Há um que é You Made It Weird, que é de um cómico bem conhecido, que eu não lembro o nome. Pá, sei lá, e depois às vezes vais picar aqui e ali, porque eles depois convidam-se uns aos outros. Vais explorando. Mas, pá, para mim a cena principal... O que é que eu acabei de ver aí? Que é isso? É um post, vocês dizem, é um post que é The best vaginas will rise to the top. Alex, este amigo dele. Deixa cá ver. E este amigo dele lê a legenda para as pessoas. Que é não boa. Consigo. Fotos todas para comparação. Pronto. É o que os amigos do Alex partilham no Facebook. Não é no Facebook. É uma cena que é só o. É o grupo da internet. É um grupo. Caixote do lixo da internet. Então, a internet. Há muitas ideias sobre a internet que eu venho buscar aqui. É o cu da internet. Basicamente. Mas deixa-me só fechar para dizer. Sim. Já ouvi mais pessoas que fazem podcast a dizer que pá, já estão fartos de estar sempre a ouvir música. Um grupo grande de pessoas que consomem música quando trabalham, por exemplo, são criativos, designers em particular. Pá, e o pessoal já está farto porque já gastou os discos. E esta coisa, eu trabalho em casa e quando eu estou a trabalhar e estou a ouvir alguém a falar, eu sinto que estou mais acompanhado. Estou com alguém e estou a aprender sempre com alguém. E quando estou no escritório, recentemente, tenho que tirar música. Tipo, tenho que ter silêncio. Trabalhas com música durante todo o dia. Portanto, eu acho que é uma boa altura para... Eu acho que alguma coisa está a funcionar com os podcasts. Acho que agora é que as pessoas começam a ouvir, a tornar-se um hábito generalizado. Agora, não sei qual é que vai ser a direção, não imagino. Vai ser quem fala dos podcasts também fala das playlists. Já li um artigo em que dizem que valorizam mais uma playlist, não propriamente a playlist, mas o curador da playlist. Exatamente. Do que propriamente as que são os gostos de uma referência que tu vais ter. Qual foi a última música que vocês ouviram em loop? Em loop? Eu fui um single dos Flamingos. Olha, Dias de Calor. É tão boa. Dias de Calor. Deixa-me. E vocês? A última posso... foi da nova dos Pega, o novo disco dos Pega Monstro. Está muito fixe. Das Pega Monstro. Qual foi fixe. A branca? Não, não, por acaso foi a Abraço de Prata, acho eu. Como é que é? Aquela do. De nome da branca foi a da branca. Yeah. E tu, Alex? O single é forte. Qual foi a última música que ouviste? Eu já não ouço músicas em loop, eu ouço discos em loop. Pá, o último álbum dos Converge, eu estou a ouvir sempre. Sim, é. Pesada, pessoal. Muito da bem. Pesada. Eu tenho ouvido a nossa música nova. Sim, a trabalhar disto há 3 semanas. Vou perguntar ao Alvin qual foi a última música que ouviste em loop. Ah, não sei. Peraí, caso agora não me lembro. Há uma... Quem paga a conta? Não é essa. Qual é aquela? Não, há uma música de uma banda do Mark Sandman que não é com os Morphine. É uma banda que ele tinha anteriormente. É uma música que se chama The King of Beer. Okay. Eu adoro essa música, essa música agora, é incrível. Alvin, eu estava a ouvir o vosso podcast em casa no outro dia e lembrei de uma coisa, já estou só há anos na rádio, eu não sei qual é tipo a tua banda favorita. Eu não faço ideia qual é a música que tu gostas. Se calhar eu não tenho uma. Eu sei que tu passas som, sim, mas pronto, sei lá, mas coisas que gostas. Sei lá, eu não faço ideia. Olha, gosto de Jeff Buckley. Okay. Ele agora está a fazer furor com o sexo feminino. Ele disse Jeff Buckley. Okay. Eu fiz sexo feminino. Claro, é óbvio. Isso e o John Mayer também. Ei, te... Calma aí. Mas eu gosto tanto a. Asmina Pira. A Ascendição de System. Ok. Mas, sei lá, o que é que eu gosto mais? Mais uma cena. Inês Brasil, não gostas? Não sei, não conheço. Vês, não estás a ser internet. Mariah Carey. Olha, tu curtes Whitney. Tu curtes Whitney. Tu abres o teu set com Whitney às vezes. Sim, não, sim. Eu estava a dizer que resulta muito bem ao vivo. Yeah. Bem, resulta imenso. É bué fixe. Eu por acaso curti bué. Estava no Ótimos Alive quando estavas a tocar. Tu viste-me a passar música? Claro que vi. Eu estava inspiradíssimo nesse dia, devo confessar. Mas no final comentei o dia. Mas o que aconteceu nesse dia foi, eu estava em casa e estava a gravar algumas coisas para passar e estava-me a lembrar, bem, vou passar música no Alive, vou gravar aqui umas cenas alternativas e não sei o quê, para passar. E depois quando cheguei lá ao Coreto, pá, assim, não, eu olhei para aquelas pessoas e disse assim, e se eu fizesse tudo ao contrário? Pá, se eu passasse já a Macarena, tipo, já. E foi o que eu fiz melhor. E Whitney Houston e não sei o quê. Se calhar estavam mesmo a precisar daquilo. Pensa assim, o teu set, se calhar foi semelhante ao sucesso dos In Party Sound System o ano passado. Em 2014, sim. Bem, isso é um grande elogio. Que acaba por ser disruptivo, né? No meio de tanta cena fish, hipster, é sempre um risco, não é? Um bocadinho de verdade. Deste tudo, não foi? Real life. Basicamente, curtiste a vida, Fernando. Ainda bem. Olha, temos que acabar o programa. Este é sempre um momento triste, o fim de mais um Obrigado da Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, aliás, seja o iTunes, o Podcast Addict ou... outro qualquer. Avaliem-nos no iTunes, gabem-se a pessoas que ouvem o nosso podcast, sejam amigos das outras pessoas que estão na internet e metam um gosto na nossa página de Facebook ou mandem fotos de gatos fofinhos para correio do obrigadointernet@gmail.com. Um agradecimento especial à Antena 3. Obrigado, Antena 3. Um agradecimento também especial aos Dalva, por nos terem visitado. Prazer. Não se esqueçam de ouvir o Bate que Bate. Até para a semana, para mais um Obrigado Internet. Curtam a vida.